perdi no seu olhar. Na primeira vez que te vi, senti meu coração bater mais forte dentro de mim. Meu coração encontrou o seu. Será que isso é amor? Mas eu descobri no teu olhar, o que era seu agora é meu. Nossas vidas vão mudar, teu coração é meu. Nem as nuvens podem apagar, nem as ondas podem levar esse amor que nasceu entre você e eu. Agora eu sou mais feliz. Agora eu sou mais feliz. Completa eu estou. Completo eu estou também. E ninguém pode mudar o que Deus fez. Mas eu descobri no teu olhar, teu agora é meu. Nossas vidas vão mudar, teu coração é meu. Nem as nuvens podem apagar, nem as ondas podem levar esse amor que nasceu entre você e eu. Agora eu sou mais feliz. Completa eu estou. Completo eu estou também. E ninguém pode mudar o que Deus fez. Podem levar esse amor que nasceu.